mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só um apertar o verde que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e onde para ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, cê salvou meu nome assim. O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, cê salvou meu nome assim. O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho. Você tem pra ver se com inspiração e onde para ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai.